igreja, no que o mundo se transformou. O homem insiste em deixar pra trás que um dia Cristo nos ensinou. Então o roubo, morte, destruição, a história. Quem irá? Como Davi marcar a sua geração, pregando sempre o evangelho, a igualdade e o perdão. Quem irá? Impactar o mundo ao redor. Quem irá? Dizer que Cristo é o Salvador e que ele não está pregado numa cruz, mas está vivo. Vivo, vivo, vivo, vivo. Yeah.